Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a sua equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura, Márcia Ferreira. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Direção de jornalismo: Romualdo Coelho. Jornal Brasil Notícias, quarta-feira, 13 de agosto de 2014. Destaques de hoje. Ativistas cobrem estátua de Tiradentes no Rio e pedem lei contra homofobia. Ex-contadora de Doleiro, CEF, vai depor no Conselho de Ética da Câmara. Supremo arquiva inquérito contra Marco Feliciano por mensagens no Twitter. Polícia Federal desarticula quadrilha de tráfico internacional de drogas. Grupo vai apurar responsável por alterar os perfis de jornalistas pelos computadores do Planalto. PMDB e Solidariedade lideram entre os partidos com mais faltosos. Rob Williams foi encontrado enforcado com um cinto em sua residência. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Previsões para a região sudeste. Frente fria deixa o tempo chuvoso no sul de São Paulo. À medida que avança, chove também em quase todas as outras áreas paulistas e no centro-sul do Rio de Janeiro. O norte de São Paulo e as outras áreas da região tem sol e tempo firme, sem chuva. Região norte, faz sol em todas as áreas. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia, no norte do Amazonas, em Roraima, e no centro-sul de Rondônia. Tempo seco no centro-sul e leste do Pará e no Tocantins. Pancadas de chuva à tarde nas demais áreas da região. Região nordeste, massa de ar quente determina mais um dia de sol na região. Ocorre chuva passageira na faixa leste, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte e no litoral do Ceará. Não há condições para formação de nuvens nas demais áreas. Região sul, frente fria deixa o dia chuvoso no leste do Paraná e ainda provoca pancadas de chuva nas demais áreas do estado e no leste de Santa Catarina. Temperatura despenca. Possibilidade de neve ao amanhecer no Planalto de Santa Catarina e serras e geada no centro-sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. Para a região centro-oeste, a previsão do tempo. Tempo firme e seco com sol em Goiás, no Distrito Federal e no centro-norte e leste de Mato Grosso. No sul de Mato Grosso do Sul, chove apenas ao amanhecer. Nas demais áreas da região, o sol aparece entre muitas nuvens e uma frente fria provoca chuva a qualquer hora do dia. A temperatura cai. Jornal Brasil Notícias. Vamos ao nosso primeiro intervalo e já voltamos. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Saber sabemos por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Com eles, sonhamos. Com eles, pensamos. Analisamos e vimos a realidade de uma outra maneira. Eles são os autores das Palavras de Ouro, as mesmas que Luís Gaspar declama aos domingos, às 7 da tarde no Canal 1. Palavras de Ouro, aos domingos, às 7 horas da tarde, com Luís Gaspar no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. As autoridades americanas anunciaram nesta terça-feira que o ator Robbie Williams foi encontrado morto no quarto de sua residência na Califórnia, enforcado com o cinto. Além de estar enforcado de forma levemente suspensa, havia cortes em um dos pulsos. Estava sentado, inerte, com um cinto em torno do pescoço, afirmou à imprensa o tenente Kate Boyd, acrescentando que o ator morreu de asfixia por enforcamento. O corpo do Sr. Williams, naquele momento, já estava frio ao toque e apresentava o rigor mortis, afirmou ainda, acrescentando que seu pulso esquerdo apresentava sinais de ter sido cortado. Ele não quis dizer se foi achado algum bilhete de suicídio. Declarou apenas que as investigações prosseguem. Segundo ele, Williams foi visto pela última vez vivo no domingo à noite por sua esposa. Ela deixou a casa na manhã de segunda-feira, presumindo que ele ainda estava dormindo num quarto separado, quando o ator foi encontrado pela assistente, que estranhou que ele não tenha respondido às suas batidas na porta e entrou no quarto, já estava morto. O Congresso, que gasta 8 bilhões de reais por ano, que usa dinheiro público para bancar o intercâmbio de deputados e que está repleto de parlamentares envolvidos em escândalos, mais preocupados com a campanha nos estados do que com a atividade legislativa, é o mesmo das faltas sem justificativa. Levantamento publicado pelo Correio Brasiliense há 6 meses do fim do mandato. Já foram computadas 6.063 ausências não justificadas contra as 5.337 registradas em toda a legislatura passada. Ao todo, são 726 casos a mais, sem explicação. Segundo o partido com a maior bancada da Câmara, 79 parlamentares ao todo, o PMDB coleciona o título de maior gazeteiro com faltas não justificadas em dias de sessões deliberativas. De 2011 até julho deste ano, foram 1.771 ausências sem as devidas explicações para os 102 deputados do partido que passaram pela casa. Proporcionalmente, no entanto, a liderança fica com o Nanico, PMN, com média de 17 ausências por deputado. No PMDB, a média é de 11 faltas por parlamentar. Antes de completar um ano, o Solidariedade já conquistou o troféu de segundo mais faltoso proporcionalmente. A média por deputado é de 13 ausências sem qualquer justificativa para cada um dos 24 deputados que assumiram uma cadeira na Câmara. Até 31 de julho, foram 1.087 faltas, sendo 313 sem justificativa. O ex-presidente do PT, José Genuíno, teve oficializada nesta terça-feira a progressão para o regime aberto. O ex-deputado federal foi condenado pelo Supremo Tribunal a 4 anos e 8 meses de prisão por corrupção ativa na ação penal 470, o Mensalão. Genuíno deixou o complexo penitenciário da Papuda ainda pela manhã e, antes de seguir para casa, assinou um termo de compromisso na vara de execuções de penas e medidas alternativas, VPEMA, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Genuíno foi beneficiado com a progressão de regime por já ter cumprido 1/6, cerca de 17% do tempo total a que foi condenado. Para atingir a cota, o mensaleiro contou com o abatimento de 34 dias da pena por ter estudado na cadeia. Ele fez cursos à distância de informática e direito constitucional. Em tese, no regime aberto, o presidiário fica livre durante o dia, mas deve se apresentar e dormir em uma casa de albergado. Como não existe tal opção no Distrito Federal, os presos condenados a tal regime acabam sendo beneficiados com a prisão domiciliar. Para isso, precisam cumprir regras, como não ingerir álcool ou drogas, não deixar o Distrito Federal, ficar em casa nos domingos e feriados e nos demais dias entre as 21 horas e 5 horas, e não se relacionarem com outros condenados no regime aberto ou semiaberto. O governo trabalha em duas frentes para blindar os ataques da oposição à presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster. A primeira batalha é travada no Tribunal de Contas da União, já que o plenário da corte adiou a decisão sobre o bloqueio dos bens da executiva por conta do prejuízo na compra da refinaria de Pasadena. O segundo fronte está localizado na CPMI, que deve esquentar esta semana após as declarações da ex-contadora de Alberto Youssef, Meire Poza, afirmando que malas e malas de dinheiro derivadas de corrupção alimentaram o Caixa 2 do PT, PMDB e PP. Ao mesmo tempo em que tenta enquadrar a presidente da Petrobras, a oposição luta para convocar a contadora Meire Poza para a CPMI. Dois requerimentos nesse sentido foram protocolados, um pelo DEM e outro pelo PPS. O depoimento de Meire será fundamental para estabelecer o elo entre o CEF e a Petrobras e identificar como o governo do PT se beneficiou do esquema de lavagem de dinheiro, afirmou o deputado Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. Vamos agora ao comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voit Schumas. Meus caros ouvintes e leitores, a presidente Dilma Rousseff, no intuito, quem sabe, de minimizar as manchetes e repercussão da entrevista da contadora do doleiro Youssef, chamou uma coletiva para o domingo para, dentre outras coisas, criticar o Tribunal de Contas da União por tentar tornar indisponíveis os bens da presidente da Petrobras, Graça Foster. Alega que o TCU não poderia submeter uma pessoa íntegra e correta como Foster a um julgamento. O que é isso? Interferência direta da presidente da República num órgão de fiscalização federal. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, estuda a possibilidade de usar da prerrogativa legal da denúncia premiada para entregar tudo sobre as denúncias que o levaram à prisão na Operação Lava Jato. Segundo o próprio, pode acabar com as eleições deste ano. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, esta semana, não concedeu habeas corpus a um cidadão que havia roubado um par de chinelos, que depois, inclusive, foi devolvido. Foi condenado a 1 ano de prisão. O Supremo, através da decisão majoritária,

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, anunciou nesta terça-feira planos para reforçar a proposta global à epidemia de ebola e colocá-la sob controle, ao mesmo tempo em que pediu que os governos evitem o pânico. Ban nomeou o médico David Nabarro como coordenador da ONU para o ebola, encarregado de supervisionar a estratégia mundial em um momento em que as mortes provocadas pela epidemia chegam a mais de 1.000, incluindo um padre espanhol que morreu nesta terça-feira. Temos que evitar o pânico e o medo. O ebola pode ser evitado, disse Ban a jornalistas no escritório central da ONU em Nova York. Com recursos, informação, ação precoce e vontade, as pessoas podem sobreviver à doença, disse. Ban falou da necessidade urgente de tentar reverter a escassez de médicos, enfermeiras e equipamentos, como trajes protetores e tendas de isolamento. A epidemia que começou na Guiné e se estendeu à Libéria, Serra Leoa e Nigéria foi descrita como a pior desde que o ebola foi descoberto há 4 décadas. Na semana passada, a OMS decretou emergência de saúde pública mundial e pediu uma resposta internacional coordenada. Um terremoto de 5 graus de magnitude sacudiu Quito e arredores nesta terça-feira, causando o esvaziamento de prédios e a suspensão das operações no aeroporto da capital equatoriana, sem que tenham sido reportadas vítimas ou danos materiais, informaram autoridades. O sismo foi registrado por volta das 14h58 locais. 16h58 de Brasília, informou o Instituto Geofísico em sua conta no Twitter. O movimento sísmico teve epicentro na província de Pichincha, na capital, e aconteceu a 5 quilômetros de profundidade, acrescentou o organismo. A polícia informou a suspensão das operações no aeroporto internacional Mariscal Sucre, situado a 20 quilômetros ao leste de Quito. O trânsito também foi interrompido em várias rodovias diante do risco de deslizamentos de terra. O tremor foi sentido por mais de 20 segundos. No norte da capital, os prédios mais altos foram esvaziados, constatou um jornalista da AFP. Por precaução, ordenamos a evacuação do prédio para verificar se houve danos estruturais, disse Jefferson Martinez, administrador do edifício Renato Plaza, onde fica o escritório da agência AFP em Quito. O presidente Barack Obama felicitou nesta terça-feira o atual primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan por sua vitória nas eleições presidenciais de domingo em seu país, considerando que ele tem uma oportunidade histórica para fazer a Turquia avançar, segundo a Casa Branca. Os dois líderes evocaram os esforços em andamento para conseguir um cessar-fogo em Gaza, acrescentou a nota oficial, sem dar mais detalhes. O conflito provoca tensões entre os dois países, sendo que Erdogan, um fervoroso defensor da causa palestina, diz que Washington deve fazer uma autocrítica por seu apoio a Israel. A etapa mais complexa do processo de paz para a Colômbia começou nesta terça-feira em Havana, com o início da discussão sobre a reparação às vítimas, um ponto-chave para a reconciliação e o fim de um conflito armado de meio século. Estamos abrindo este debate transcendental do tema das vítimas, disse à imprensa o chefe dos negociadores das Farc, Ivan Marques, na abertura do 27º ciclo de diálogos de paz. Este assunto é muito importante porque vai nos dar as chaves para abrir o caminho para a reconciliação da família colombiana, acrescentou o número 2 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, a maior guerrilha do país. A reparação das vítimas é o quarto dos 6 pontos da agenda e um dos mais complexos, já que ambas as partes trocam acusações pela violência armada que deixou 220 mil mortos e mais de 5 milhões de deslocados. A fase crucial desta nova etapa começará no sábado, quando uma primeira delegação de 12 vítimas do conflito desce os testemunhos às duas equipes de negociadores, com o objetivo de que suas demandas sejam consideradas em um eventual acordo de paz. No total, 60 vítimas darão seus testemunhos. Teremos, isso sim, que preparar o espírito para a humanidade, para ouvir, para o perdão. E digo isso a todos os colombianos. É preciso deixar para trás os sentimentos de ódio e de vingança, se quisermos ter uma pátria em paz, disse Márquez. A delegação do governo, liderada pelo ex-vice-presidente Humberto de la Calle, não fez declarações à imprensa. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, advertiu nesta terça-feira que as forças de segurança iraquianas não devem intervir na crise política resultante da nomeação do novo primeiro-ministro. É imperativo que as forças de segurança se abstenham de intervir no processo político, afirmou o chefe da ONU aos jornalistas na sede das Nações Unidas em Nova York. Mais cedo, o atual primeiro-ministro Nouri al-Maliki ordenou que as forças de segurança do Iraque fiquem de fora da crise política do país. Al-Maliki é comandante em chefe das Forças Armadas Iraquianas e observadores temem que ele possa interferir na nomeação de seu sucessor, Haidar al-Abadi, designado na véspera como novo primeiro-ministro do país. As Forças Armadas devem se manter à margem da crise política e continuar com suas tarefas militares e de segurança para defender o país, indicou al-Maliki, que segue à frente dos militares até que Abadi assuma a chefatura de governo. Com o veto do governo ucraniano à passagem de tropas russas pelo país, a Rússia anunciou nesta terça-feira que a entrada do comboio humanitário na Ucrânia será feita por meio da Cruz Vermelha Internacional. Os mantimentos serão levados pelos russos até um posto fronteiriço perto da cidade russa de Shebekino. E a partir desse momento, a carga ficará sob controle da organização humanitária. A informação foi divulgada ontem pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo em um comunicado oficial. Depois de cruzar a fronteira russo-ucraniana, a coluna ficará sob supervisão da Cruz Vermelha Internacional, disse o trecho do documento. Jornal Brasil Notícias faz mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Habitualmente, os especiais de informação servem para dar mais notícias. Mas este não. seja estrelas para a nossa querida Rádio Antena Web. Quero enviar um forte abraço a todos os ouvintes da Antena Web. Canal 1. Canal 2. Antena Web. Antena Live. Antena Web, momento. Nós somos Antena Web. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Poza, vai depor hoje, a partir das 10 horas, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, a convite do colegiado. A contadora irá prestar esclarecimentos sobre a relação do doleiro com o deputado Luiz Argolo da Bahia, que responde a processo de cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar. A contadora Meire Poza revelou em entrevista à revista Veja desta semana como era a relação do doleiro, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, com alguns parlamentares, entre eles Luiz Argolo. Ela também relatou como funcionava o esquema de pagamento de propinas a parlamentares intermediado por Youssef. De acordo com a reportagem da revista, Meire Poza disse que participou de algumas operações do grupo e que viu malas e mais malas de dinheiro saindo da sede de empreiteiras e embarcando em aviões para serem entregues a políticos. A contadora prestou depoimentos à Polícia Federal nas últimas semanas e está colaborando com as investigações. Na segunda-feira, o relator do processo contra Argolo, deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, apresentou requerimento ao Conselho pedindo que fosse feito o convite à contadora. Por e-mail, o presidente do colegiado, deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, convidou Meire Poza para o depoimento e ela aceitou comparecer para prestar os esclarecimentos solicitados pelo relator e demais integrantes do colegiado. Depois do depoimento da contadora, o Conselho de Ética vai ouvir as explicações do gerente da Agência da Caixa Econômica Federal, localizada no anexo 4 da Câmara dos Deputados, Douglas Bento, a respeito das denúncias envolvendo o deputado Luiz Argolo. O gerente foi indicado como testemunha de defesa do deputado. O governo federal publicou na edição de ontem do Diário Oficial da União portaria que cria uma comissão de sindicância investigativa para apurar o caso das alterações feitas em perfis de jornalistas na Wikipédia, enciclopédia virtual, a partir da rede de internet do Palácio do Planalto. A portaria estabelece o prazo de 30 dias para a conclusão dos trabalhos e designa os servidores que integram a comissão. Na última sexta-feira, a Secretaria de Administração da Presidência da República havia informado que iria apurar o uso da rede de internet do Planalto para fazer as alterações. Reportagem do jornal O Globo, publicada no dia 8, aponta que os perfis dos jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg, ambos das organizações Globo, na Wikipédia, foram alterados em maio do ano passado a partir da rede de internet do Palácio do Planalto. Foram incluídas críticas às atuações dos profissionais como comentaristas econômicos. Um grupo de ativistas estendeu nesta segunda-feira a bandeira do movimento pelos direitos LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transexuais sobre os pés da estátua de Tiradentes, que fica em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O ato foi um protesto pela demora em votar o projeto de lei estadual que pune a discriminação por orientação sexual em estabelecimentos comerciais e repartições públicas. O deputado Carlos Mink, do PT, que participou da elaboração do projeto de lei 2054-2013 e do ato de protesto, disse que as 117 emendas feitas à proposta esvaziam o texto original. Em vista disso, a coisa paralisou o trâmite para a votação. Ele lembra que uma lei semelhante de sua autoria vigorou até 2012, quando foi derrubada pelo Tribunal de Justiça por prever penas para agentes da administração pública. O atual projeto de lei foi feito em substituição, explicou. O presidente do Grupo Arco-Íris, Almir França, critica o atraso e diz que a lacuna jurídica é um retrocesso. Tínhamos uma lei antes que estava caminhando, que vinha nos favorecendo no processo de gestão pública. O município já vinha aplicando. Presa quadrilha que atuava em 5 estados brasileiros. Ao todo foram expedidos 9 mandados de prisão e 55 de busca e apreensão, sendo 42 para apreensão de veículos da quadrilha, que atuava em 5 estados: Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, 60 policiais atuam simultaneamente nos municípios de Umuarama, no Paraná, Amambai e Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santo André, em São Paulo, e Ji-Paraná e Seringueiras, em Rondônia. Os presos serão conduzidos para as delegacias da Polícia Federal, onde serão ouvidos e mantidos sob custódia à disposição da Justiça Federal em Umuarama. Segundo a Polícia Federal, a droga entrava no país pela fronteira do Brasil com o Paraguai, no estado de Mato Grosso do Sul, e com a Bolívia, por Rondônia. Depois era enviada para os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro. Iniciada em março, a investigação identificou que um grupo de pessoas residentes na cidade paranaense de Umuarama usava vários ônibus e caminhões para transportar maconha e cocaína em fundos falsos. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Márcia Ferreira e Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Direção de jornalismo Romualdo Coelho. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.